Alô? Tudo bem? Tudo bem. Meu batidão. E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com boy de azer. Eu gosto até desse doido, mas tá mexendo comigo. Sente rebola e gostoso, que tá perdendo é você. Oi, eu te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. E te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar. E quem mandou você brincar? Eu vou sentar e rebolar. Sentar. Eu vou sentar em outro lugar. Eu tô sentando em outro lugar. Vem, em nome de Ateliê Dri Farias, minha grande parceira. Tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com boy de azer. Eu gosto até desse doido, mas tá mexendo comigo. Sente rebola e gostoso, que tá perdendo é você. Oi, eu te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. Eu te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar. E quem mandou você brincar? Eu vou sentar e eu rebolar. Eu tô sentando em outro lugar. Eu vou sentar e rebolar. Eu tô sentando em outro lugar. Eu vou sentar e rebolar. Chegando mais assim, isso é New Batidão.